Somos o que somos, somos o que somos. Com sorriso de disfarce, a esperar na solidão. São meus irmãos, sem fé com ambição. Fase triste mostra indignação. Acúmulo de mágoa, jão, desilusão. Liberdade não se cede. Ser ditado diz que tal. Cada qual com o que merece nos põe em teste. E não se mexe, se esticar o chiclete. Cara pro chão, ninguém se fere. Quero espécie, dinheiro, nada pessoal. O assunto é financeiro. Difícil compreender, sei as ruas têm as suas leis. Não são minhas linhas, inventei, eu me adaptei. Guerra fria, muçulmanos e o USA. Preto e branco como jogo de xadrez. Seu escuro da pele é sedução, meu desejo. Existe abusado vermelho. Bens materiais, não pago seu beijo. Cores reais, no rosa amor eu vejo. Viajo no verde, no degradê do céu. Nocentos parceiro, do banco dos céus, porque somos o que somos, somos o que somos, somos o que somos.